O Príncipezinho. Para Leonwood. Peço desculpa às crianças por ter dedicado este livro a uma pessoa crescida. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa crescida é o melhor amigo que tenho no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa crescida compreende tudo, mesmo os livros para crianças. Tenho uma terceira. Essa pessoa crescida vive em França com fome e frio. Bem precisa de ser consolada. Se todas estas desculpas não forem suficientes, quero dedicar este livro à criança que em tempos foi essa pessoa crescida. Todas as pessoas crescidas foram primeiro crianças, mas poucas de entre elas recordam. Corrijo, portanto, a minha dedicatória. Para Leonwood, quando era rapazinho.